Bom dia, Linda Fala. Tudo bem? Meu Golf, o fulano tá pronto agora? Pode ser qual é? Aponte fora do sol, obrigado, o hotel meu Golf. Pode ser fora do sol, o ano 56, ele colou esse turno, controle 20 da sua vida. 208, controle, 556. Controle 1 da 0 da sua 8. Chama controle, eu atendo o meu golfe. Sul 20, autorizado, ele ainda colapso 10, vento 100 graus, 109. Sul 20, colapso 10. Sul 20, colapso 57, controle 120, decimal 8. 08, passou 20. autorizado sinal, boa tarde, já tô fundo. Autorizado, táxi, Delta Fox, via Papá, repórter Ponte Esperando 7, confirma o PB. E... pra mim. Salvador, boa tarde, Sra. 3198 e LSXAI, estabilizado, sinal da 1-0. Sra. 3198, retorno no 0 graus, 1-0-9, autorizado, pouso, pista no 0. Confronto, Sra. 3198. Delta Fox autorizado, ingresso, a porta leve pronto, 27. Fox, lindo 1 no 0 graus, 1 0 9, autorizado Alfa Lopes 37. Visual agora, no momento, agradeço pela informação das Fox. Deixa eu manter posição e aguardar o bombeiro para seguir, para espantar espaço. Tô no visual. Como o senhor reportou a situação, tem ciência da mesma, deseja iniciar a decolagem? A Delta Fox ciente, livre decolagem, pista no 7.100 graus, 08 nós. Delta Fox, gol 1 no 0, controle no 0, décima 8. Sou 08, Delta Fox. O Lima Uniforme Tango, autorizado o ataque, reporta os caras dando teste. Uniforme Tango autorizado, ele é manter no 7, porta pronto. 9, Tango autorizado a decolar para o 7, vento 1 no 0 graus e no 0 9. No 4, controle da 0298. Rona 208, muito obrigado, tchau. Tchau, boa tarde. Adicional, bom táxi, Yankee Juliet Fox. Salvador, boa tarde, o Echo de Alta Fox. Viu? Delta Fox está na prova da rotatória, lá pode ver. Echo Delta Fox, reporta sinal no 7, sinal 3 milhas. Previsto 360 para a esquerda aqui. Delta Fox, vai reportar na sinal de 3 milhas da rotatória. Gestor Rio 962 na LS 190, rebaixo gravado. 92, autorizado posto, pistando 0, vento 1 no 0 graus, 1 no norte. Livre o posto, 990, 92. Aceita posto, presente, ingressando no 7, faça espera com curvas pela esquerda. Tem o segundo tráfego para pouso no 0, que está transportando em ferro, vem tá falta de 10 milhas de cabeceira. Delta posto, 360 pela esquerda, aguardando o tráfego. Transporte interno. É pra 1 no 0 ou é pra 1 no 7 o transporte interno, senhor? Os dois são, tem um passando externo e o segundo também pra 1 no 0 a 10 milhas. Transportando interno, segundo. Delta Fox, senhor. Vai matar esse aqui no 360 sobre a Alta Fox. Oi, Salvador, bom dia, azul 4463, pontos para pronto. Bom dia, azul, 4463, ponto espera no 0, pronto. 4463, mantém um ponto espera aguardando. Mantém ponto espera, 4463. Talvez vá encontrar o próprio cachorro aí no lugar. Está livre para nós, vai estar no 7. Negativo, Delta Fox. Passa mais 360 pela esquerda, Delta Fox. Delta Fox, mais 360 pela esquerda. Tango Delta, oi? Oi, Salvador, bom dia, Papa Romeu, Serra, Tango Delta. Papa Romeu, Serra, Tango Delta, bom dia. Continua a aproximação, informarei que está livre. Qual o pátio de destino após o voo? Pátio 5, Serra, Tango Delta. Gente. Só os 24 direita, só um 201. Fala 1219 ao liberar o gol 1962, boa. Tá bom. Delta, vento 1 no 0 graus, 1 no 0 nós, autorizado pouso, pistão 0. Pouso 1 no 0, Sierra Tango Delta. Essa Fox, reporta estabilizado final 7. Delta Fox, central. Onde eu vou 962 voltando? 962, sim. Fala, não está respondendo, poderia confirmar a frequência? 121 no decimal 1. 21 no 1, obrigado. Azul 4463 após aeronave curta final no 0, autorizada ali a manter pista no 0, subiu. Faz a aeronave final ali, mantém azul, 4463. Torre, boa tarde, Xené 6356, estabilizado, agora 2 milhas do marcador externo. O Xené 6356, continua a aproximação, informarei que está livre. Rodado. Delta Fox, conta final no 7, está em baixo travado. Autorizado pouso no 721, no 0 graus, no 0 nós, já que Delta Fox. Delta Fox, liga o pouso no 7. Sierra Tango Delta, solo 25, direita, solo 21, décima 1. Direita, 1, 2, 1, 1, Sierra Tango Delta, bom. Azul 4463, vento 1, 1 no 0 graus, 1 no 0 nós, autorizado decolagem. Autorizado decolagem, 1 no 0, 4463. Torre, o Xené 6356, pode confirmar um tráfego quase no eixo dele na aproximação, à esquerda? Tráfego cruzando agora a cabeceira no 7, o Xené 6356 para o pouso. Aeronave 9 no 0, já iniciou e foi uma hora que está livre. Ok, 6356. Yankee, Juliette Fox, livre acionar, reporta no táxi. Salve. Entrezado táxi, reporta a ponte de cara da lógica, Yankee, Juliette Fox. 6356, começo, vento 1, 20 graus, 109, autorizado pouso, pista no 0. Ok, livre pouso, 6356. Delta Fox, sua patina? O corte de frequência, solo 27, Eco Delta Fox. Azul 4463, decolagem 27, controle 120, décima 8. 208, 4463, azul, bom dia. Autorizado aliar e manter, mantendo a posição e antes tirar esse foco, será na escuta final no zero. Juliette Fox, tentar para o seu esteira, turbulência, vento 1, 20 graus, 109, autorizado a colar, estou no 7. Juliette Fox, no visual, que vai na esquerda, foi de buraquinho, decolada aos 29, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, tu ia, Juliette Fox. Xenema 356, solo aos 28, direita solo, 21, decimal 1. Direito, 21, obrigado, boa tarde, até amanhã. autorizado, cruzamento no 735, estado 5, encosta. Salvador 3, autorizado, a linha alinhada, colapso no 0, vai ter 120 graus e no 09. Autorizado, a linha colapso no 0, CNM62. Muito boa tarde, meu Papa Tango, Juliette, pelo Zulu. Juliette, pelo Zulu. Boa tarde, a porta Papai no zero. Bom, Papai Aranha, estamos aí. Manhã 2, 1, 3, decolou às 3:05, aguarda para a transferência. A ponto cruzando 2.10. Confirma, 2.3. Ponto cruzando 2.10, 2.3. Vai passar 2.10, 2.3. Chanamento 213, controle 20.8, move. 208, obrigado, bom dia. Salvador, boa tarde, essa não é 654, pronto no Ponte Espera. 254, Genete, boa tarde, vou ter ponto espera. Até no Ponte Espera, 6254. Ali na base, alvo, hoje já estamos no Zulu. Já estamos no Zulu, autorizado, pouso, pistão no 0, tempo 1 no 0 grau, 099. Obrigado, depois, alvo 0, estamos no Zulu. A Lima tem pista na 0, né? 6254. Já estamos o Luz, solo as 39, direita, solo 201. 4, vento 190 graus, 119, autorizado a decolar aqui no lugar. Autorizado a decolar da 190, Xané 6254. ligado no